Três meses, o começo no trem, uma visão. Três atos, sorriso, olhar e atenção. Cê falava todo dia, queria ver noite e dia. Quando eu me peguei já tava escrevendo canção. Ah não, não queria me encontrar nessa situação. Momento é bom com várias pra matar o tesão, mas o coração tava frágil, mente focada em trabalho. Conclusão, Los Hermanos tá tocando no meu som. Levei ela pra dar um rolê no show do medo lá. Chegando lá, ela me fez chorar. Já dizia o mano meu, dama boa, faz a lágrima rolar. Desprezei ela até o tempo passar, mas ela foi me encontrar, levando aquele olhar. CD do Chico Buarque pra me presentear. Não tem como negar, o peito a palpitar. Mente processa, vou ficar, mas sem me apegar não dá. Eu tô de volta na trama, com o pé atolado na lama, sem nem estudar direito o que ela fazia. Os amigos falavam, magrelinho tá fudido, eu nem respondia. Cabeça mais longe que a NASA, mente na lua, o corpo em casa, razão em outra atmosfera. Meu coração na mão dela, já não tem idade pra brincar de vaidade. Botou meu coração no bolso e seguiu viagem. Tentei fingir que não me importa, não tem esse dom. Quer seguir, vai, mas deixa meu coração. Ando com a minha cabeça já pelas tabelas, sóbrio. É claro que ninguém se importa com a minha aflição. Óbvio, culpa quem? A mim mesmo, que não dei tempo ao tempo. Fantasiei relacionamento, pele era só passatempo. Tanto faz, tanto fez com outro, vai seguir vivendo. Eu vou escrevendo linha pra curar meus ferimentos. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo. Caetanear meus sentimentos a fundo, pra ir no fundo do poço, mas só pra pegar impulso. Voltei com um pouco de mágoa, o tempo seco, as lágrimas. Mudei o livro e não a página. Que venha outros títulos, histórias, capítulo. Meu manual de sobrevivência é cantar tudo que eu vivo.